bater meu coração de amor. Teu jeito de olhar me feitiçou. Eu queria ser um beija-flor para no seu fundo eu poder voar e no seu jardim de flor me encantar. Eu quero amar, amar você. Eu vou te dar. Eu vou te dar prazer. Sinto seu perfume em todo lugar. A vontade é de poder te amar. Uma luz do sol pela manhã. Você vem me iluminar na chama. Para no seu mundo eu poder voar e no seu jardim de flor me encantar. Eu quero amar. Eu vou te dar prazer. Eu quero amar, amar você. Eu vou te dar. Seu jardim de flor me encantar. Eu quero amar, amar você. Eu vou te dar prazer. Eu quero amar, amar, amar, amar, amar você. Eu vou te dar prazer. Sinto seu perfume em todo lugar. A vontade é de poder te amar. Eu quero amar, amar você. Eu vou te dar prazer. Eu quero amar, amar, amar, amar você. Eu vou te dar prazer. Eu quero amar, amar você. Eu vou te dar prazer. Eu quero amar.